quando nasceu um dia, quando o vento mal bulia e o céu mar prolongava, namorada de um veleiro, no peito de um marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se, vê-se, terras de Espanha, eis de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca de um marinheiro, no frágil barco veleiro, cantando a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beijo o ar e mais nada, que beijo o ar e mais nada. Ai, adeus, adeus, Maria, guarda bem o teu sentido, e é que te faço uma jura, que eu te leve à sacristia. Oh, foi Deus que foi servido, dai-me no mar sepultura. Embora outro dia, quando o vento nem bulia e o céu o mar prolongava, a coroa de outro veleiro, velava outro marinheiro que estando triste cantava, que estando tamanha. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se, vê-se, terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Ai, que lindeza tamanha. Meu chão, meu monte, meu vale, de folhas claras.